Olá, queridos maravilhosos, queridas maravilhosas. Estamos começando mais um Data Music aqui pela Rádio Sens, episódio número 7. Olha quanta gente durou já. Você viu? Oi, gente. Tudo bem? Que saudades. É muita coisa, gente. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Roba. E hoje nós temos um tema maravilhoso aqui no nosso Data Music, que é... Quem manda nessa porra toda? As mulheres. Óbvio. Então, Girls Who Run the World. Nós vamos ouvir aqui várias e várias e várias músicas de várias e várias mulheres maravilhosas. Sempre pensando também em mulheres que não só são maravilhosas, mas que também, de uma certa forma, contribuíram para mudar toda essa coisa do machismo e da pressão do patriarcado em cima dessa arte maravilhosa que é a música, né? Então, a gente vai ver mulheres... que realmente botaram pra fuder mesmo e falaram, não, querido, aqui é nosso lugar também e a gente tem também direito a emplacar muito hit e vender muito disco aí. E aqui no Data Music é lugar das mulheres também, todo dia, todo episódio. Exatamente. Não que a gente seja homem feminista, porque a gente não é, né? A gente não vai falar de feminismo aqui propriamente dito, porque se a gente fosse fazer isso, seria melhor trazer uma mulher Sim. pra falar sobre isso, né? Então a gente não vai roubar o lugar de fala de ninguém, a gente só vai falar realmente de mulheres maravilhosíssimas que arrasaram muito e que arrasam muito aí no mundo da música por determinados aspectos, vai fazer mais sentido depois. E Roba, conta uma coisa. Diga! Aliás, não conta uma coisa não. Antes de você contar essa coisa, eu vou contar que a gente tem uma novidade. Qual que é a novidade? A novidade... Veio dar a praia. A qualidade rara de sereia. Eu vou colocar uma vinhetinha aqui e aí eu acho que vai ficar claro qual que é a novidade, hein? Olha lá. Data Mail. Pois é, Data Mail. Nós vamos ler aqui e-mails e comentários que as pessoas mandaram pra gente. No nosso e-mail, no nosso... Enfim, Roba, por onde as pessoas mandam? E no nosso mandam? Facebook. Eu tô um pouco confuso hoje, não tô? Acho que é a gripe. Gente. É, a gripe do inverno de São Paulo. E não é que as pessoas estão mandando e-mail e comentário, gente? Não é, Olha, gente. Olha que fofas que elas são. Eu gosto assim. Vou ler aqui, então, que é do Telo Caetano, nosso lindo, né, querido? Quem é esse? Não conheço. É um menino muito, muito legal que apresenta um outro programa que chama The Library is Open. Você conhece? Não, é aqui da Sense também? É, da Sense também. Olha só, mas... Toda pela, segunda, acho. Pela foto ele é tão bonito, tão gostoso, né, gente? Quero conhecer. É. E ele mandou aqui um comentário referente ao nosso programa de plágios, dizendo que o ritmo da base de piano de City of Stars, do filme La La Land, é chupinhado de Pistachio, da Liza Hennigan. Do álbum Cecil, é isso? Acho que é Lisa Hennigan. Lisa Hennigan, desculpa, gente. É que senão ele vai ficar puto, se conhece. Que ele é fã, né? É verdade, desculpa, Telo. E ele queria deixar aqui esse recadinho pra gente, que a gente acha que esqueceu, né? Ou ele não viu a tempo pra mandar. Mas é isso, ele diz também que ama a gente e nos parabeniza pelos programas. A gente também te ama. E eu, principalmente, amo muito, né? Rodrigo ama mais. Vocês podem amá-lo, mas eu amo mais. Ele mandou por e-mail esse comentário. E aí tem um do Facebook, que é da Tatielma Bezerra. Ela diz que começou a ouvir os programas na ordem, mas que o episódio das versões foi o que ela passou na frente dos demais. Que foi o que chamou mais a atenção. Eu entendo por quê. Ela falou que onde ela mora, o forró sempre dominou. E que conhecia a maioria das músicas que a gente colocou de fundo, de versões de forró. Adoro. Que maravilhosa, né, gente? E ela falou que morreu com a versão de November Rain e que ela amava a versão de Like a Prayer. Que todas essas foram músicas que a gente usou de fundo no episódio. Pra quem não ouviu, acho que teria que ir lá ouvir, hein? Ouve que tá ótimo esse episódio, sem brincadeira. Ela diz aqui, parece que com a onda do forró nejo, a minha querida banda Calcinha Preta perdeu a relevância. Nem sei se está viva ainda, fazendo versões tão maravilhosas e pagando direitos autorais. Uma pena, só que não. Um beijo pra você, Tatielma. Beijo, Tatielma. A gente tá adorando seus comentários no Facebook. E um, por último, aqui a gente vai ler um e-mail do Fúvio Balsalobre. Quem é essazinha? É uma pessoa que a gente ama bastante, tadinho. Fúvio, a gente ama você, tá? Ele mandou aqui: olá, meus amores, essa semana fiz uma maratona deliciosa ouvindo as minhas duas lindezas, que seria eu e o Rodrigo, né? No caso. Imagina a minha felicidade quando eu vi o Data Music no WeCast. Olha só, gente, a gente tá no WeCast também, tá? Exato. Sim, eu acompanho em formato de podcast. Estou amando o programa e o programa sobre grunge foi uma grande nostalgia da minha adolescência rebelde. E o que falar sobre os plágios e o diversões? Cada berro que eu dava com os comentários... Rouba, por favor, fale pelo menos 5 vezes mentira. Você tá brincando. Em cada programa, porque eu me acabo. Obrigado pelo trabalho. Isso é super incrível e divertido. Um beijo pra vocês, Fúvio. A gente ama muito você e obrigado por ouvir aí. Beijo, Fúvio. Beijo, Fúvio Bolsonaro. E façam como o Telo, a Tatielma e o Fúvio. Mandem mensagens pra gente, mandem e-mails. Como que é o e-mail mesmo? Fale com datamusic@gmail.com e no Facebook é datamusic no Face. É sempre bom repetir, porque às vezes as pessoas não lembram, né? É, exatamente. Mas pode procurar que a gente tá lá. No Facebook é mais fácil, né? E a gente tá também no mixcloud.com/datamusic. Depois que os episódios vão ao ar aqui na Rádio Sense, eles vão lá pro Mixcloud pra você poder ouvir quando quiser. E se você, como a Tatielma, usa o WeCast ou outros agregadores de podcast, você pode também assinar o nosso feed. Tem o link aí no Facebook, tem o link no Mixcloud, tem o link em tudo que é lugar. Isso aí. E é isso, gente. Continuem comentando porque a gente ama, a gente adora, a gente precisa. De vocês. Vamos falar das mulheres, então? Vamos. Make your check come at their neck. Disrespect us, no they won't. Boy, don't even try to touch this. Boy, this beat is crazy. This is how they made me. Houston, Texas, baby. This goes out to all my girls that's in the club rocking the latest. Who will buy it for themselves and get more money later? I think I need a barber. Another needs to get famous. I'm so good with this. I remind you I'm so hood with this. Bom, acho que a gente tem que começar. Eu não queria exatamente fazer de uma forma cronológica, mas acho que é o que vai continuar acontecendo. Porque assim, é muito importante dizer como que em qualquer outra estrutura da sociedade, inclusive as estruturas ligadas à arte, as mulheres também sempre ficaram ali em segundo plano até pelo menos meados do século XX, né? Tirando ou outro destaque, na verdade, os homens queriam mandar em tudo, como sempre, né? Só que a coisa começou a mudar. Principalmente aí quando surgiu a tão conhecida como música pop dos anos 50, 60 aí pra frente. E especificamente nos meados aí dos anos 60, a partir mais ou menos de 1965... quando começou a revolução cultural americana que acabou desembocando na contracultura, etc, etc. A gente tem uma série de artistas de destaque aí nessa época e uma delas acabou ganhando o título aí de Rainha do Soul, que é a Aretha Franklin. Maravilhosa. Maravilhosa, que a gente ama de paixão. E a Aretha, ela lançou, acho que o grande sucesso aí, enorme dela, inegável, é Respect, né, que o nome diz tudo, mas ela teve uma série de outras músicas que também se relacionavam com essa coisa aí de, da mulher ganhando espaço e negando aí essa suposta autoridade masculina, né? Isso lá nos anos 60, né? Vejam bem. Isso lá nos anos 60 e hoje em dia, infelizmente, ainda tem que lutar muito, sim, né? Pra, 60 anos depois, ainda é preciso. Pra conquistar espaço é foda, porque tem muita gente imbecil ainda, né? É. 50 anos, 10, 50 anos, eu não sei fazer conta. É, né? 50 anos. É, quase 60, né? 2017. Não. É isso, a gente é ruim de conta. A gente sempre se caga nos anos. Ok, entre 50 e 60 anos. Mas tudo bem. E, obviamente, a gente também teve outras pessoas aí que também foram ganhando destaque mais ou menos nessa mesma época. E um dos grandes destaques aí são as Supremes. Lembra das Supremes? Lembro. Então, eu falei depois falei são, porque num determinado momento as Supremes meio que virou uma pessoa só. Diana Ross and the Supremes, sim, né? Que é inclusive justamente uma das músicas que a gente vai ouvir aqui daqui a pouquinho. Mas o grande destaque aí das Supremes é que elas foram o primeiro grupo de vocal feminino a alcançar o sucesso assim explosivo no meio da galera masculina da Motown, que era a gravadora de soul, R&B, etc, lá, famosona dos anos 60, que todo mundo conhece. E elas rivalizavam em popularidade até com os Beatles. Olha só, que medo! Né? Então, era realmente mulheres aí arrasando, aparecendo e ganhando espaço em meados dos anos 60. Mas pro final dos anos 70, a gente tem um momento, então, que começa a aparecer a contracultura, né? Festival de Woodstock, os hippies, o sexo livre. Mostrar tudo, o peito. Mostrar o peito, mostrar a bunda, tomar um LSD ali, fumar uma maconha e colar. E, enfim, justamente, na verdade, uma das cantoras que a gente vai ouvir aí pra retratar esse momento, ela meio que recusa tudo isso, que é a Joni Mitchell, né? Ela acha que essa galera aí do movimento Woodstock, que foi o festival foi batizado em cima de uma música que ela escreveu, mas ela achava essa galera todo mundo um bando de mimado. Né? Poderosíssima. Poderosíssima, maravilhosa. E a gente vai ouvir uma música que é do disco Blue, que tá na lista dos 500 melhores de todos os tempos da Rolling Stone, em 30º lugar. Olha! Que é o lugar... adoro suas pontuações, Bi. Olha! Olha! Mentira! Precisa de mais um 5 para o povo ficar feliz. Enfim, e é o lugar, esse 30º lugar é o lugar mais alto alcançado por uma mulher nessa lista aí da Rolling Stone. E a gente vai terminar o bloco com a Janis Joplin. Que eu amo. Que é maravilhosa. Eu amo bastante. Que tem aquele vozeirão, né, maravilhoso. E que mostrou que as mulheres, elas sabem, né, muito mais aí até que muito homem, cantar blues. Sim. Que é um estilo tipicamente aí masculino, né? Então vamos ouvir esse bloco aí maravilhoso e daqui a pouquinho a gente volta. Data Music. before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in a blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. With your face sketched on it twice. I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said, love is touching souls. Surely you touch my anchor, part of you pours out of me. In these lines from time to time, said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, but you are in my blood, you're my holy wine, you're so bitter, bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you. Call on, call on, call on, call on. You know you got it if it makes you feel good. Yes, indeed. Oh, you're on the streets. You're looking good on the deep down inside. I know you know it ain't never been right. Never, never, never, never, never, never, never, never hear me cry now. Data Music. Saints. Agora a gente vai entrar numa categoria especial aqui, que são as mulheres pianistas. Especial pra você, principalmente. Especial pra mim, inclusive o episódio era pra ser só isso. Só pianistas, ia só chamar o episódio. Pianistas. Pianistas malucas. Mas aí a gente resolveu abrir um pouquinho o leque, né, porque, enfim, ficar fazendo programa pra gente mesmo só também não dá, né. Não dá. Tem que agradar as pessoas. Não que também a gente não tivesse esse direito, talvez. Ai, não e não sei. Que a gente não faça também, né? Apesar que a gente tocou Legião Urbana, então a gente faz pras pessoas. É, porque, tipo, né? Caguei pra Legião Urbana. É, né? Tocou até Killers, né? Vamos combinar. Mas, enfim, por que as mulheres pianistas? Por que que eu resolvi destacar esse segmento, né? Porque eu acho que mulheres e pianos fazem, assim, uma combinação perfeita. E aí, a gente acabou escolhendo 4 músicas. Eu, né? Aí, eu realmente vou ter que admitir que fui eu. Esse pedaço aqui, o Rouba não palpitou, não. Mas, assim, eu escolhi 4 pianistas especiais. Além de outras que... Aliás, eu nem falei isso no começo do programa. Tô todo cagado. Hoje, no BG do programa, em vez de a gente colocar coisas aleatórias, a gente colocou coisas que têm a ver com o tema, né? Então, a gente tá ouvindo outras mulheres também aí no BG, que, enfim, infelizmente o programa é curto. 2 horas é pouco tempo pra homenagear todas as mulheres maravilhosas da música. Verdade. Né? Mas, enfim, no fundo aí tá tocando, inclusive, a Joanna Nilsson, que eu amo. Que essa sim se encaixa nessa classificação pianista maluca do Roba. Que eu já vou adotar, inclusive. Pianistas estranhas. Maluquinhas. E aí, a primeira que a gente vai ouvir é a Carly Simon, que é maravilhosa. Maravilhosa. Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. A gente vai ouvir You're So Vain, que é uma música que até certo tempo atrás era uma coisa, ai, será que é pro Warren Beatty? Será que não é? E aí um dia ela confirmou que parte é pra ele e parte é pra outros dois homens que ela não deu nome. Diziam que um dos outros homens era o Mick Jagger, que faz backing vocal nessa música, mas acho que ele não ia fazer backing vocal numa música que fala mal dele. É. Né? Mas enfim. Ou ia, né? Ou ia, talvez. A Carole King, logo em seguida, com It's Too Late, que é uma música que fala sobre fim de relacionamento, e é do Tapestry, que é a obra-prima dela. E ela tinha uma parceria de sucesso aí com o James Taylor, que, curiosidade inútil, ele foi casado com a Carly Simon e com a Joni Mitchell, que a gente ouviu lá no primeiro bloco. Casou com metade desse programa. Olha só. Mas eu não descobri se ele casou ou não com a Carole King. Se alguém souber e puder me dar essa informação, que eu tô curiosíssimo. E aí a gente sai dos anos 70 e vai pros anos 90 e vai ouvir Tori Amos com Precious Things, que é uma música do primeiro disco dela. Gente, desculpa as fungadas, mas é que eu tô muito gripado. É uma música do primeiro disco dela, Little Earthquakes, que ela fala sobre bullying. Sobre o bullying que ela sofria quando criança por meninos, garotos, e que continuou sofrendo depois enquanto mulher. Por ser uma pianista maluca. Para, tadinha. E aí tem um verso maravilhoso nessa música que ela fala algo do tipo: nenhum homem é Jesus só porque consegue me fazer gozar. Tipo, você não é ninguém especial porque você consegue fazer com que uma mulher tenha um orgasmo. Sabe? Poder. Isso é bem foda. E aí a gente termina com a Fiona Apple, essa é a mais maluca de todas. Com Get Gone, que é do segundo disco dela, When the Pawn, que foi um disco meio que escrito pra falar sobre o relacionamento dela com o Paul Thomas Anderson, aquele diretor que fez Magnolia, Sangue Negro, outro maravilhoso também, mas que parece que é um pouquinho machistinha também. E aí ela fala bastante sobre o relacionamento durante o álbum, e aí depois de passar bastante tempo sofrendo ao longo do disco, ela quase que conclui o disco aí, a penúltima música, com Get Gone, que é uma música que fala: é hora de você ir porque eu me toquei que você tá cagando pra mim. Olha! Né? Então, é legal essa coisa da declaração de independência, né? Que a gente ouviu lá da Aretha Franklin e da Supremes, né? Que eram duas músicas mais ou menos com esse mesmo tema também. De falar, foda-se, chega. Porta tá aberta, amor. Eu sou mais eu. Isso assim, né? A gente vê isso acontecendo muito, esse tipo de relação abusiva com mulheres. E a gente sabe de histórias realmente bastante complicadas e difíceis em relação a isso. Mas eu acho que isso é um conselho pra todo mundo, né? Sim. Se você realmente tá mal, se você tá se sentindo abusado no relacionamento que você tá, vaza, né? Sim. Enfim. Vaza, gata. Ai, tô profundo. É. Vamos começar então com a Carly Simon, You're So Vain. Data Music. Partner. It used to be so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Let them lead, let them wash away. Past another lass's humble dwelling, you got your game, made your shot, and you got away with a lot, but I'm not turned on. So put away that meet your seven, 'cause I do know what's good for me, and I've done what I could for you, but you're not benefiting, and yet I'm sitting, singing again, sing, sing again. How can I deal with this, if you won't get with this, am I gonna heal from this, it won't even do it, nothing to figure out, I gotta get him out, it's time the truth goes out that he don't give a shit about. I can't breathe, and I must decide if you must arrive, then I'm much obliged to up and go. I'll idealize and realize that it's no sacrifice, because a price is paid and there's nothing left to grieve. Fucking go, 'cause I've done what I could for you, and I do know what's good for me, and I'm not benefiting, instead I'm sitting. Sing. Data Music. 6. Yes. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! 1, 2, 3, 4! Foi aí então a Carly Simon com You're So Vain, a Carly King com It's Too Late, a Tori Amos com Precious Things e a Fiona Apple com Get Down. E o que você ia falar da Carly King, que eu te dei a deixa e você não aproveitou? É, ela... a gente tá meio lesado hoje. Hoje? Carole King, essa responsável pela trilha sonora e música de abertura principal, barra sei lá que porra, da melhor série do mundo, Gilmore Girls. Olha só. Olha só. E além de fazer a música tema, ela atuou na série, atuou, né? Atuou na série e no revival. É linda demais, né? Sim, ela era dona da escola de música, da loja de música, né? Ninguém conhece, não. Tem até uma coisa muito legal no revival. Que eles estavam montando uma peça de teatro sobre a história de Stars Hollow, que é a cidadezinha delas lá. E a Carole King fazia parte aí do a personagem dela, né? Fazia parte da comissão de sei lá, que tava dando as opiniões lá na peça, né? E aí ela fala que ela tinha uma música que ela queria mostrar que talvez coubesse na peça. E aí ela toca I Feel the Earth Move, que é tipo o maior hit da Carole King mesmo, ela vai lá e toca. Sim. E aí o Taylor, que era o responsável pela peça, fala, não, acho que é meio datado, né? Acho que é... Maravilhoso, o troll. Adoro a piada interna. Bom, isso que a gente tá ouvindo aí de fundo é uma banda punk do final dos anos 70, o X-Ray Specs. Tô falando do meu cu, se é do final dos anos 70, eu acho que é. É, de 77, 8. Que tem a maravilhosa vocalista Polly Styrene. É. Rest in peace. Rest in peace, realmente, tadinha. E assim, mulher cantando em banda punk também não era uma coisa que se via. Não é, e é maravilhoso, né? Tão legal mulher punk, né? Eu acho. É, muito legal. E aproveitando o ensejo, a gente vai falar agora de um movimento da música dos anos 90 que teve aí um grande sucesso e teve um grande papel nessa coisa do fortalecimento da presença das mulheres na música, que foi o movimento Riot Girls, que é um movimento tipicamente feminista e que mistura punk e empoderamento feminino com músicas que falam sobre abuso sexual, estupro, racismo, a luta contra o patriarcado. Então, assim, é bem foda, tanto musicalmente quanto por esse viés mais político também, né? E uma das maiores expoentes aí desse movimento é a Kathleen Hanna, maravilhosa. Maravilhosa. Que ela teve duas bandas que, na verdade, o Bikini Kill, né, que foi a primeira banda dela que é de fato do movimento Riot Girls. E aí depois ela montou o Le Tigre, que já não é exatamente desse movimento, mas também tinha a mesma pegada. Além delas, além do Bikini Kill e do Le Tigre, a gente vai ouvir também Sleater-Kinney, que é a outra banda aí fundamental desse movimento. E que tem entre as suas membras a... É certo falar membras? Não, né? Não, acho que não. Entre as suas integrantes, melhorou? É. A Kerry Brownstein, que é musicista, atriz, comediante, escritora. Enfim, uma pessoa maravilhosa que vocês têm que conhecer. Leiam algo dela ou assistam algo dela, tipo aquela série Portlandia, que ela participa. Que acho que nem existe mais. E aí depois vai ter a Patti Smith com Free Money. Mas assim, a Patti Smith não é do movimento Riot Girls. Na verdade, ela é do movimento punk dos anos 70, né? E enfim, além de cantora, ela é poetisa, beatnik, escritora, tem livros maravilhosos. É maravilhosa também. É uma pessoa maravilhosa por si só, você lendo os livros você vê isso. E ela falou que ela, na verdade, ela nunca tentou, de fato, nunca foi uma intenção dela abraçar o movimento feminista por esse viés político, né? Ela acha que, na verdade, o que ela defende não é o direito das mulheres, e sim os direitos humanos. Só que, por causa desse envolvimento dela com o punk no início da carreira, eu acho que, e até pela inspiração que ela transmite, eu acho que é justo dizer que ela seja uma espécie de tia das Riot Girls. Sim, ela merece. Se ela não é a mãe, ela é, pelo menos, a tia. Então, vamos ouvir, então, essas quatro bandas e essa artista maravilhosa. Ou seja, essas três bandas. Enfim, vocês entenderam. Vamos ouvir aí, começando com o Bikini Kill. Data Music. Neighborhood. every night before I could sleep. Find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, take that money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need. Oh, babe, I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a high plane to a jet stream and take you to the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in the red of your baby, then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we dream it, então, as Riot Girls aí, a Bikini Kill com Rebel Girl. Ouvimos também o Le Tigre com Dead Empty, Sleater-Kinney com Bury Our Friends, que é uma música do último disco delas, é mais contemporânea, e o Sleater-Kinney está na atividade até hoje. E a descontextualizada Patti Smith com Free Money, música do álbum Horses, que foi o álbum que catapultou. Olha, a Patti Smith. Que bonito. Um dos melhores discos do mundo que eu vi ela tocando ao vivo em Barcelona. Desculpa aí. A louca, né? Só pus no programa pra falar isso, né? A louca. Agora sim, uma coisa que é muito legal é a gente ver mulheres desafiando as convenções sexuais em que supostamente elas deveriam estar inseridas. Então, a gente vai ver justamente agora quatro cantoras aí que fazem isso muito, né? Cada uma aí dentro do seu estilo, dentro da sua forma de escrever música. A primeira é a PJ Harvey. Maravilhosa. Maravilhosa. Você já falou três maravilhosas. Mas ela é muito maravilhosa, né? E um mentira, falta dois mentiras. É. Ela é tão maravilhosa que ela foi casada com o Nick Cave, a melhor mulher e o melhor homem. Exatamente. Ela é muito maravilhosa. Exatamente. Não precisava fazer mais nada. Bicho, olha você reforçando o patriarcado. Não por isso. Tô brincando. Pelos íconos. Tô brincando. É, uma coisa que eu descobri nas minhas pesquisas no site internet é que a PJ Harvey é condecorada como membro do... Olha, membro de novo. Como membro do Império Britânico. Você sabia disso? Não sabia. É tipo um negócio meio que dado só pra... Paul McCartney. Para uma poucos, pessoa assim, né? Tipo, o Tom John. Esse uh-huh. Então, legal também ver uma mulher, né, recebendo essa ordem. Fodida. E a gente vai ouvir Is This Love, que é... Aliás, desculpa, This Is Love. É, não é cover do Bob Marley. Definitivamente não é. Ai, até me perdi aqui. O que eu tava falando? This Is Love. This Is Love, que é do Stories From The City, Stories From The Sea, que deve ser o álbum mais comercial, entre aspas, assim, dela. Foi o que mais fez sucesso em rádio, essas coisas, eu acho. Que ela fala... O maravilhoso verso de que é: a vida é tão complexa, mas eu só queria ver você tirando a roupa. Olha só, que prática. Não é? Depois a gente vai ouvir a Liz Phair com Fuck and Run, que é do disco Exile in Guyville, que é um disco de 1993. Também tá naquela listinha dos 500 da Rolling Stone que eu falei lá no começo, da Aretha, da Aretha Franklin? Sim. Não, da Joni Mitchell. É verdade. E eu ainda concordo. Sim. O Exile in Guyville é um disco bem, bem foda. É, e a Liz Phair falou que realmente ficou surpresa com o sucesso do disco na época. E que ela, na verdade, não imaginava que ele ia tomar uma proporção tão grande. Na verdade, ela realmente queria falar sobre o papel das mulheres na sociedade e do papel das mulheres na música. Então, acho que cumpriu bem aí. Fez acontecer, a proposta. É. E Fuck and Run, na verdade, é uma música que fala sobre sexo casual. Ela fala do dia que ela acordou na casa de um cara e ela não sabia onde ela tava e ela não acredita que ela trepou com ele de novo. É basicamente isso. É. Que, teoricamente, é uma coisa que... Ai, nossa, mulher que faz isso é piranha, é galinha. Por favor. É vagabunda. Enfim, todo mundo pode ter sexo casual, gente. Não, todo mundo tem que ter, gente. Não é? Eu acho. Porra. É saudável. 2017, inclusive. De novo, né? Depois a gente vai com a Amanda Palmer, com Runs in the Family, que é do disco Who Killed Amanda Palmer, título que ela tirou de uma referência a Twin Peaks, que é Who Killed Laura Palmer, né? E a Amanda é bissexual, então sempre tem aquela galera que fala, ah, bissexual... Não sabe o que quer, né? Tá em cima do muro, enfim. Para também, tá? Né? E você falou da PJ Harvey casada com Nick Cave. Sim. A Amanda Palmer é casada com Neil Gaiman. Então, assim, é outro casal, assim, de explodir a cabeça um pouco. E ela já foi desde stripper. Ela trabalhou como stripper na Alemanha. Ela já trabalhou como estátua viva. Gente! E hoje ela é cantora, escritora, ativista do feminismo. Amanda Palmer também é uma pessoa maravilhosa que todo mundo tem que correr atrás e ouvir ou ler alguma coisa dela. E aí depois a gente vai terminar com a Madonna, né? Esse bloco. Que é aquela coisa, a gente falar de Madonna como uma pessoa que desconstrói aí essas convenções do papel sexual da mulher é meio que chover no molhado, né? É. Porque a Madonna já faz isso... Basicamente desde que ela começou a carreira dela. E isso só foi se aprofundando. Só que aí a Madonna começou... Desculpa. A Madonna começou a receber muitas críticas pela postura dela, né? E aí ela lançou essa música Human Nature. Que é justamente isso, né? Tipo, nossa, eu não sabia que eu podia falar de sexo. Desculpa se eu te ofendi. Né? Beijos. É basicamente um tapinha na cara dessas pessoas que a criticam por ser uma pessoa bem resolvida com a sua sexualidade e de colocar isso pra fora em forma de música e de livro e de filme e de turnê. Enfim, e de vida. Madonna, né, gente? É. Vou falar o quê sobre ela? Beijos, Maddie. A gente ama você. Que fez aniversário essa semana. A gente tá gravando esse episódio no dia 18 de agosto. Acho que foi ontem o aniversário dela. Acho que é. Ontem. 17 ou 16, alguma coisa assim. Enfim, Madonna é maravilhosa com quase 60 anos 59 já, né? Anos, maravilhosa. Que é uma outra coisa também, né? O Telo tava me falando isso ontem quando eu mostrei a pauta pra ele. Você vê Mick Jagger, Keith Richards... As pessoas falam, nossa, que foda, né? Os caras com 70 anos de idade, fazendo turnê, gravando disco, botando pra quebrar. Sim. E aí vai lá a Madonna, nossa, mas ela tá velha pra usar essa roupa, ela tá velha pra fazer esse show, ela tá velha pra fazer essa música. De mulher, as pessoas só sabem falar isso, né? Nossa, como ela envelheceu. É. Mas exatamente. Eu quero ver o cu pra ter de Suzana Vieira, de Madonna, postar foto sem maquiagem no Twitter. Exatamente. Né? Tem que ter muito cu, desculpa. Tem. Maravilhosas. Aliás, Suzana Vieira poderia ter colocado aqui a versão dela de Per Amore, mas eu achei melhor não. Então a gente vai agora com a PJ Harvey. Data Music. Keep the walls from falling. ever say just that I didn't think this would happen again. With or without my best intentions, and whatever happened to a boyfriend, the kind of guy who tries to win you over, and whatever happened to a boyfriend, the kind of guy who makes love cause he's in it. Inside of me, who can I blame for it? I say it runs in the family, the stamina carries me to such great lengths to open my legs up to anyone who had me. It runs in the family, I come by it honestly. Do what you want, cause who knows, it might fill me up. Me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, fill me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up. My friend's depressed, she's a wreck, she's a mess. They've done all sorts of tests and they guess it has something to do with our grandmothers, grandfathers, grandmothers, Civil War soldiers who badly infected her. My friend has maladies, rickets and allergies that she dates back to the 17th century. Somehow she manages in her misery, stripped in the city and shares all her best treats with me. Well, I'm well, well, I mean I'm in hell. Well, I still have my health, at least that's what they tell me. If wellness is this, what in hell's name is sickness? But business is business and business runs in the family. We tend to bruise easily, bad in the blood, I'm telling you, cause I just want you to know me and my family. We're wonderful folks, but don't get too close to me, cause you might not be a me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up. Mary, have mercy, now look what I've done, but don't blame me, because I can't tell where I come from, and running is something that we've always done well, and mostly I can't even tell what I'm running from. I'm from the pity, from responsibility, run from the country and run from the city. I can run from the law, I can run from myself, I can run from my life, I can run into debt, I can run from it all, I can run till I'm gone, I can run from the up and run from the cause, I can run using every last ounce of energy. I cannot run from my family, they're hiding inside me. God is alike, got it if you like, but just don't tell my family. They'd never forgive me, they say that I'm crazy, but they would. human nature. Would it sound better if I were a man? Cause I'm not sorry. Would you like me better if I was? It's human. Tata Music. Tira essa música da Madonna, né? Tiro. Lacre. Grito. Berro. Fudeção. A gente terminou aí com Madonna Human Nature perguntando: isso soaria melhor se eu fosse um homem? É, maravilhosa. Né? Maravilhosa. Antes disso, a gente teve. Eu esqueci. Amanda Palmer. Amanda Palmer com Runs in the Family, antes Alice Fair com Fucking Run e a PJ Harvey com Is This Love. Maravilhosa, beijos Polly Jean. Beijos Polly Jean. Beijo pra todas, né? Pra todas. E a gente também tem muitas mulheres usando aí a música como uma forma de debater questões como abuso sexual e racismo, né? Vamos lá. Vamos Comente. Lá. Comente. A primeira é a Kesha. Né, que tem a história notória aí que todo mundo já conhece, que ela foi praticamente escravizada pelo produtor, né, o Dr. Luke. E a Kesha chegou a declarar que ele abusava física, psicológica e mentalmente dela. E Ou ela, seja, né? E ela estava amarrada aí a ele por um contrato, a ele e a gravadora, por um contrato de 6 discos. A história veio à tona, a mídia se posicionou. Eu não quis dizer exatamente a mídia, mas as pessoas, né? Tipo, Sim. Lady Gaga, toda uma galera aí meio que foi na luta a favor da Kesha. Só que a Suprema Corte Americana foi contra o processo, olha só. Sei que depois de muito rolo, ela conseguiu se livrar do produtor, mas ela continua presa a esse contrato com a gravadora. Mas ela acabou de lançar um disco maravilhoso, Rainbow, que a gente vai ouvir a faixa de abertura. A faixa de abertura Bastards aqui agora. E depois a gente vai ouvir a irmã mais talentosa da Beyoncé, a Solange. A Solange com Don't Touch My Hair. Né? A Solange, ela já tinha uma carreira legal. Ela acabou ficando aí mais conhecida na mídia depois que ela deu uns tabef na cara do Jay-Z dentro do elevador. Que foi lindo. Que foi lindo. Maravilhosa. Né? E aí depois acabou saindo aí o mais recente disco dela, né? O A Seat at the Table. Que tem essa música que a gente vai ouvir, Don't Touch My Hair. Que nesse disco ela fala muito sobre racismo. E essa música fala sobre essas pessoas que acham pessoas negras exóticas. E do tipo, ai que cabelo lindo, deixa eu pegar nele. Tipo, deixa eu pegar no meu pau aqui pra dar um... Pega no meu cu. Depois a gente vai ter a Rihanna. A gente não consegue ser sério, né? Não consegue, a gente tenta, né? Depois a gente vai ver a Rihanna. Vai ouvir a Rihanna com Man Down. Que ela já esteve envolvida aí em agressões aí com o Chris Brown, né? Lá no finalzinho dos anos 90. Por onde anda, né? Final dos anos 90 ou final dos anos 2000? Não, final 2000, dos anos 2000, né? Final dos anos 90 ela não era nem nascida, né? É, a Rihanna acho que é de 2007, o primeiro disco. É, por aí. E aí depois ela fez esse clipe aí do Man Down, que no clipe a Rihanna dá um tiro no cara que supostamente era o estuprador aí da história do clipe. A gente não vai ver o clipe porque não é possível, mas a mas gente mentalizem. Vai mentalizem e ouçam a música. E depois a gente vai ouvir mais uma música sobre racismo com ela, a maravilhosa idolatrada, salve salve, Elza Soares, a nossa Elza Soares, a única única. Elza Soares. A mulher do fim do mundo. Por que a mulher do fim do nome mundo? Do último disco dela, que é fodésimo, inclusive. Eu não ouvi esse disco, inclusive. Muito a música que a gente foda. Vai ouvir é bem velha, mas é legal. Tá todo mundo falando muito bem desse disco, mas como eu sou atrasado... Deve estar tá na lista, né? Como eu sou retrasado, eu não ouço as coisas quando elas saem, mas eu juro que eu vou ouvir o disco da Elza, porque ela é maravilhosa. Vamos? Vamos. A gente começa com a Kesha? Vamos lá. Então vamos lá. Data Music. Got too many people. Da-da-da-da. Got left to prove wrong. All those motherfuckers. Da-da-da-da. Been too mean for too long. And I'm so sick of crying. I could fight forever, oh, oh, oh. But life's too short. Don't let the bastards get you down. Oh no, don't let the assholes wear you out. Don't let the mean girls take the crown. Don't let the scumbags screw you around. Don't let the bastards take you down. Been underestimated my entire life. I know people gonna talk shit. And darling, that's fine. But they won't break my spirit. I won't let them win. I'll just keep on living, keep on living, though, the way I wanna live. Don't let the bastards get you down. Don't let the mean girls take the crown. Don't let the scumbags screw you around. Don't let the bastards get you down. Don't let the bastards get you down. Oh no, don't let the assholes wear you out. Don't let the mean girls take your crown. Don't let the scumbags screw you around. Don't let the bastards take you down. When is the feelings I In front of a big heart went. I pulled out that gun, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. And in a nigga, and a nigga life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Hey, rum, papa, bum, rum, papa, bum, rum, papa, bum. Me say one man down. Oh, me say rum, papa, bum, rum, papa, bum, rum, papa, bum. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord of mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now. Oh, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. A carne mais barata do mercado. Delta Music. Vou rebolar só porque você não gosta. Se não quiser me olhar, virar de costas. Você vai ter que aturar, porque eu vim pra te provocar. E para de falar blá blá blá. Ouvimos então a Elza Soares com A Carne, Rihanna com Man Down, Solange com Don't Touch My Hair e... A Kesha com Bastards. A Kesha com Bastards. Obrigada, Bi. Foi o contrário, tá, gente? Foi da última pra primeira. E pra encerrar bem esse Data Music de hoje, a gente vai agora com Girl Power. E quando a gente fala de Girl Power, qual é o primeiro grupo que a gente lembra? Spice Girls. A própria, as próprias. As próprias. As próprias, as próprias. Depois a gente lembra também daquela cantora que a irmã já acabou de passar aqui. Pobrinha, né? Pobrinha, tem um real no bolso. É, cheia de filho. Acabou de ter mais dois. Ah, beleza. A Beyoncé, que a gente vai ouvir Formation, que a Beyoncé agora entrou. Não agora, né? Mas ela já estava num processo de começar a fazer músicas mais relacionadas a feminismo e a luta contra o racismo. E Formation é muito disso. E a gente vai encerrar com ela. Diva. Maravilhosa. Bocuda. A nossa querida Tati Quebra Barraco. Tenho medo de nada essa mulher. Que já colocou muito homem no seu, do seu devido lugar, viu? E continua colocando todo dia. Todo dia. E vale a pena um comentário que a gente separou aqui pra vocês. Sigam a Tati Quebra Barraco no Facebook. Sério, ela é muito maravilhosa. Olha, olha algumas frases. Mulher nasceu pra ser dona de casa. Não só de casa, como também de carro, de empresa, de muito dinheiro. Eu nasci pra ser rica. Maravilhosa. Vamos lá. Nem toda piranha tá no Rio. Você, por exemplo, tá lendo aqui esse post. Vamos mais umazinha só. O cara acha que mulher tem pouco peito. Acha estria, acha que tem pouca bunda, acha gorda, acha. Só não acha clitóris. Maravilhosa. Sim. A gente vai encerrar então muito bem. Né? Muito porque bem. Tati já vem aí desconstruindo tudo há muito tempo. Tati é muito, né? Poder. Muito, muito tempo. Antes até da própria Anitta que tá rolando aqui de fundo. Sim. Que também tá fazendo um trabalho bem legal nesse sentido. Muito legal. E enfim... Muito legal ver as brasileiras arrasando aí, né? É. Mas é isso, gente. Fica então agora com essas três musiquinhas aí. A gente encerra esse Data Music. A gente tá um pouco confuso por causa da fome, da gripe, do frio. Dos problemas pessoal, mas tá tudo bem. Foi um programa delicioso de fazer. E como as pessoas falam com a gente, Rouba? No falecomdatamusic@gmail.com e no Data Music no Face, né? No Facebook. Escreva pra gente, tá? Escreve pra gente, deixa um recadinho e ouve a gente também no mixcloud.com/datamusic. Assine o nosso feed, tem o link lá no, na página do Facebook e no Mixcloud pra você receber as notificações dos novos episódios no seu agregador de podcast. E uma novidade. Qual é? Que a gente ficou sabendo hoje. Cairo Braga acabou de avisar que nós já estamos disponíveis também no iTunes. Mentira! Fúvio! A gente tá no iTunes. Available on iTunes. Como procura... já diria RuPaul, né? Procura o Data Music lá pra ouvir no seu iPhone 7. Olha, rica. Ok? Então é isso, gente. A gente deixa um grande beijos, bem grandes, para vocês. E vamos aí com Spice Girls, Beyoncé e Tati Quebra Barraco. Beijo! Beijo! Data Music. Hey.

como seu macho. Não adianta, de qualquer forma eu esculacho. Fama de putona, só porque como seu macho. Data Music.